demônio da esquizofrenia chamado Alfred e Lúcifer. Eles me perturbam, eles me perseguem, eles fazem tudo de rir comigo, eles me fazem me sentir uma merda, eles me fazem me sentir aquela pessoa que não tá no mundo. Mas teve um dia que eu dei a volta por cima, chutei a bunda de Lúcifer, porque ele tava me estressando no meio da rua, ele fez eu gritar, todo mundo vai se fuder pra todo mundo. Aí eu chutei a bunda dele, porque ele me estressou. Eu não ligo pra isso, porque eu não ligo pra demônio esquizofrênico, porque eles são do mal, eles são pessoas más, malvadas, eles perseguem a nossa mente, eles fazem tudo isso pra gente, mas não tô nem aí. Eu tomo um remédio controlado pra controlar o meu demônio esquizofrênico, mas eles são nada perto de mim, perto da minha vitória, perto da minha personalidade forte. Eu sou muito forte, eu tenho uma personalidade forte, eu sou muito forte, eu tenho forte demais, eu sou forte demais, sou muito forte, eu aguento tudo, eu aguento tudo que se passa na minha vida. Eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor. Eu sou Pedro Olho, eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou cantor. Eu canto, eu sou cantor. Alfred e Lúcifer, vocês não estão com nada, vocês são demônios esquizofrênicos que perturbam a minha mente.